São quase 5 da manhã e eu ainda não dormi. Não sai da minha cabeça a besteira que eu fiz. Como é que eu fui terminar com uma